deixar te ver. Eu não sigo que penso, sei que já passou do tempo e desenvolve enquanto a fumaça sobe. É som de mar, eu reparei. Não quis ir embora. Oh, e a leve me eleva a brisa, aquela sensação a mais. Há quanto tempo a dor viajou no tempo? É vida que corre, é vida que passa e nem disfarça. Nem notou, o sol se põe e quer falar de amor. Eu gosto de ver a cor vermelha do céu quando na madrugada é destino incerto. Peito aberto, meu deserto. Não sei, talvez, pode ser que eu não entenda mesmo. Sou cidade de papel, teu ego não me vê. Há muita vida lá fora agora, muita vida lá. Equilíbrio é paz, a cabeça fresca é o melhor que a vida traz. Pode ser que eu não entenda mesmo. Me deixa te ver, eu não sigo que penso, sei que já passou do tempo e desenvolve enquanto a fumaça sobe. É som de mar, eu reparei. Não quis ir embora. Chama, chama, é. O mundo ao norte, vida logo ao sul. Sente a luz, sente. Vai. O amor, traz um copo d'água pra mim, por favor. Que hoje eu vou parar pra compor. Escrevi até decompor e vou chorar até recompor. Nossa verdade nos salvará e é isso. Mar na rua precisa alvará, que isso. Delimitaram nossas terras, guerras e guerras. Eu sei o que isso causará. Ganância que não para, né? Vício é tara. E a cada segundo compara. Vida ficando mais cara. A morte tá em promoção, aproveita. O inferno já é aqui, qualquer coisa é melhor. Aceita que dói menos, bem menos. Acredite, palavras têm poder. Dinheiro e tem dinamites. Mesmo que isso te hites de primeira, escute mais duas vezes, verá que fará sentido na terceira. E eu vou cantar pra onde minha voz vá. Espero um dia te encontrar por lá. Tão fácil ver que o mundo é um presídio, que esses altos edifícios são um convite ao suicídio. Aos ares, observa quantos andares, preserva-te quando andares. Olhares, retina, rotina, tédio, social no aplicativo, futuro do abraço, assédio. Aos ares, observa quantos andares, preserva-te quando andares. Olhares, me deixa te ver. Eu não sigo que penso, sei que já passou do tempo. Você também. Desenvolve enquanto a fumaça sobe. É som de mar, eu reparei.